Boa noite, 5, transponde 5-4 no 4 após a pêndulo no 6 conforme rota do plano. 5-4-1-4 após a pêndulo 1-6, DHZ, DCT, Trive, até posto de caldo, confere? Vimo, boa noite, 85, só, desculpe, transponder incorreto, 5412, ok? Então, 5412. Boa noite, 85, atendimento correto, chame pronto. Chamada pronta. Paulo Gol, 1613, posição número 3, pushback, acionamento. 1613, aguarde para início do acionamento. Água. O objeto 6728 autorizado a final do procedimento LS2, desce para 2, rapaz, reporte estabilizado. Desceu 2000, vai reportar estabilizado o objeto 6728. Zona 3858, passando a zona, chama agora a torre 118, decimal 612. 118, decimal 612, Zona 3858. Solo, Zona 3603, com 148. 148 a bordo, 3 horas 45 de autonomia, alternando galeão, pronto para o tanque. Tan 3603, Pati 1 no Índia, ponto espera, chame, 2186, Juchon 019, bom voo. Utilizado o táxi via Pati 1 no Índia, no ponto espera, da 10, torre 112.3, Tan 3603. Bono 613, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento, pode passar as verbas da tarde, retaguarda, chame de táxi. Pode passagem, autorizado, no 613 da Gol. Alto Salvador, boa noite, azul 4070, Jurana. Boa noite, azul 4070, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 4070. Salvador, Tripe 5218, de posse da Victor, pronto para a cópia, Aracaju. De 5216, que chama o solo? 7728, velocidade indicada? 220 vai reduzindo. Reduza para a velocidade de aproximação, tráfego 5.5 milhas, Airbus 320. Que eu prefiro na aproximação. Sim. 216 Aracaju, aprovado nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda, transponder 5422, controle 120, decimal 80. 190 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda após a decolagem, prosseguindo subida Puca, transição Caju, aciona 5422, controle 120, decimal 8. 5-5-2 no meio, cotejamento correto, chame pronto. Controle 662, ao atingir 4 mil pés, prossegue. O objeto 6728, passando o marcador externo, agora torre 118, decimal 62. Muito bem, obrigado. Tan 3662, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2.000 pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. 2.000 no 019, está autorizado e vai reportar estabilizado para 3.662. Caso Lima Vitor Delta, desça para 3.000 pés, altímetro no 019. Ok, agora com 1.019, desça para 3.000 pés, o Lima Vitor Delta. Alô, Salvador, boa noite, Senha 3858, livrando a época. Boa noite, Senha 3858, Alfa, mantenha a cidade Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, 3258. Charles, Charles, Guerra, controle Salvador, acione identificação. Ciente, observa tráfego com Juliette, posição 014070. Fala web 6728, levando a sua disputa. 6728, Alfa, mantenha a cidade Juliette. Alfa, antes da Juliette. Paulo Salvador, no meio no 3 da Gol, pronto para o táxi, com 122, 3 horas e 55, confirme. Confirme a 3 horas e? 3 horas e 55 minutos. Respondo menos 3, índia, ponto espera, chame torno 186, ajustando 019, vovô. 019, autorizado o táxi de índia, para o lado 86, é o voo no 3258, segue em Breda Azul, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 3258. 5728, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4. Passando Lima Vitor Delta, autorizado a final do procedimento LS-X-Way, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Estabilizado o final do X-Ray, descendo para 2.000, reportará estabilizado no curso localizador Lima Vitor Delta. .3662, completa a final, agora a torre 118, decimal 6 dúzia. 118.62, 3.664. 3.662, senhor. 3603. A 3603, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da EL. Após líder, direto grid. Subindo para 340, saída da EL, líder e após grid, 3603. Da presente, então 3603. Autorizado. Autorizado pro de Leda, então 3603. Zona, curso localizador, Lima Victor Delta. Papatango, Lima Victor Delta, controle Salvador. Chama agora a torre 118, decimal meia dúzia. Torre 18, meia boa. Eu, Victor Charlie Bravo, boa noite, acende a identificação. Meu Vitor Charlie Bravo, contato radar 61 milha, sudoeste de Salvador, mantém o nível 095, ajuste navegação para ingresso nos corredores Caixa Prego, Vera Cruz, após Interlagos. Altímetro no 019, chame pronto para a descida. Olá, Salvador, boa noite, tá? 3662 na Eco. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, o TAN 3662. Autorizado descer até o 060, o Papa Romeu Vitor, Charlie Tavo. Cinco, livre acionamento chame táxi, portão 09. Só coordene com a equipe de solo que tem Airbus até para ingresso no portão 08, ok? Provavelmente não vai interferir com o seu pushback, mas só para avisar, ok? Ok, coordenando com o mesmo, tá livre, então para cá. Boa noite. Salvador, agora no 63, no perfil da Arborna, se escuta. Vou no 63, contato radar na decolagem, sou para o nível 360 na saída Arbor. 360 na Arbor, no 63. Oxalá 6310, autorizado a final do procedimento LSX-10, desça para 2100, altímetro no 019, resposta estabilizada. Deixa eu estabilizado, só vou precisar de um pequeno desvio aqui. Proa 050, em posição de voadona depois? Autorizado. Muito obrigado. Pode abrir uma bridge, são 3603? Aguardo. Pode dar 3603. TAM 3603, na presente voa bridge, enxama o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Confirma essa frequência por TAM 3603. 125.1, alterna 133.25. Chamar o centro Recife, 125.1, 133.25, TAM 3603. Romeu Vitor, Charlie Bravo, reautorizar a descida para 3 mil pés. Altímetro no 019. Taxi 1885, PAB 151, autonomia 4 horas e 20, antena com. Gente, 1885, pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame turno 186, ajustando 019, atente ao parqueamento do R2 no 08, ok? Gente, tá visto. Com o mesmo, partiu na Índia, quando lá, 18 membros, né? Gol 18113, chama agora Recife na frequência 1260 e alterna 1288. Informação para o Papai Gol 963? Primo. 260288, 963. localizador 6310, visão no piso. Funcionar 6310, chame a torre 186, seu robô. 18612, espera aqui um pouquinho. Juan Romeu, Vitor, Charlie Bravo, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés na proa de duna, informe no localizador. O ajuste permanece 1020. Alô, Salvador, boa noite, 527 da Web, informação. Boa noite, Web, 5827, Galeão, aprovado nível 360, decola pistão no zero, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta upper do 10 após conforme rota do plano, transponder 5432120.80. Galeão, autorizado. 360, Nicola da 10, Léo Leda Bridge. 5110, foi de Bridge. 3432, só 1208. 5527, confirme a rota. É, Bridge, intercepta o 5110 até Smart. Depois é a chegada já no Galeão, Smart 9. 5527, correto, chame pronto. Bora. O Charlie, Serra, já tá vindo ao aeródromo? Afirmativo, senhor. É, tem ingresso na final do 17, chame a torre, 18-6, tem o meu posto. 18-6, grato, uma boa noite. Boa noite, Xané 6310, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para o 06, obrigado. boa noite, é o voo 1604. Boa noite, voo 1604, identifique, autorizado a Prode Duna, desça para 2000, o ajuste 1020, informe no localizador. Positivo, na Prode Duna, informará no localizador. Controle, uma boa noite, 1885, decola, saída da EL, faça 2200. Boa noite, Gol 1885, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado o Leda. Leda até o 360, Gol 1885.